hoje estive pensando no que eu posso fazer para você perceber o amor que eu tenho em você. Eu já gostei muitas vezes, até brinquei com amor, e já não quero mais nada. Eu vivo só para amar você. No meu castelo de sonhos você é a rainha, no meu céu sem estrelas você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem o teu olhar. Eu sempre busco em meus sonhos aquele seu lindo olhar, para a saudade em meu peito poder então se afastar. Mas quando acordo a tristeza volta comigo a morar, vivendo sem seus carinhos a minha vida é chorar, meu bem. Meu castelo de sonhos você é a rainha, no meu céu sem estrelas você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem o teu olhar. Na estrada sem flores, na solidão dos meus dias, a vida sem alegria parece até terminar. O dia passa e a noite chega pra mim a chorar. Eu sem você não existo e vou gritando a cantar, meu bem. Castelo de sonhos, você é a rainha. No meu céu sem estrelas, você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mas...